Capítulo 12. De um clube da má língua, de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Traduzido por Manuel de Macedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite librivox.org. Capítulo 12. De um clube da má língua, de Dostoyevsky. Viemos vê-las todas, todas. A Prakóvia Ilinitcha não tarda por aí. A Luísa Karbovna também queria vir, pipila Anna Nikolaevna, dando entrada na sala e a inspecionar tudo em redor com os olhos de bisbilhoteira. É uma mulherzinha, bonitinha, veste com riqueza, mas com umas cores espalhafatosas e com presunção na sua boniteza. Fareja-lhe que o príncipe deve de estar alapardado num cantinho qualquer e mais a Zina. E a Katerina Petrovna também não deixa de aparecer, acrescenta Natalia Omstrievna, mulherão com proporções de colosso, a qual tem reduzido o peso os jejuns e dando ares de um granadeiro. Traz um chapelinho, minúsculo, cor-de-rosa, pespegado na nuca. Ela, vai em 3 semanas, é a mais íntima amiga da Anna Nikolaevna, de quem ela anda atrás há muito tempo, e a quem, se pudesse, nem a pele lhe deixava. O alegrão que ambas me deram em vir passar a noite comigo, nem há palavras que o possam exprimir, cantarola Maria Alexandrovna, um tanto refeita já da instantânea surpresa. Mas não me dirão a que feliz acaso devo prazer? Nem contava já com semelhante honra. Valha-me Deus, Maria Alexandrovna, não seja má, diz muito açucarada Natalia Dmitrievna, com voz de pipia e trejeitos, toda ela, o que estabelecia curiosíssimo contraste com o seu exterior. Mas, minha querida, pipila Anna Nikolaevna, precisamos concluir os arranjos do tal teatro? Ainda hoje, o Petri Mikhailovich disse ao Kalist Stanislavich que está contrariadíssimo por não terem corrido bem as coisas e porque andássemos a jogar às cristas. E como sucedesse a juntarmo-nos todas quatro, dissemos conosco: e se nós fôssemos ter com a Maria Alexandrovna, a ver se levamos a cabo este negócio? A Natalia Dmitrievna passa palavras outras e caem aqui todas. Deste modo, poderíamos chegar a um acordo e as coisas entravam no seu curso regular. É para que não digam que apenas sabemos andar a unhada, pois não é assim, meu anjo, acrescentou, dando um beijo a Maria Alexandrovna. Valha-me Deus, Zinaida Apanassievna, está cada dia mais linda. Anna Nikolaevna atira-se à Zina e prega-lhe um beijo. Mas se a menina não tem outra coisa que fazer, a não ser o ir embelezando dia a dia, afirma, com afetada amabilidade, Natalia Dmitrievna a esfregar as mãos. Demônios as levem! E eu que nem sequer já me lembrava do tal teatro! Sim, senhor, estas pegas têm apurado a malícia! Murmura Maria Alexandrovna, fula de raiva. E tanto mais, meu anjinho, acrescenta Maria Nikolaevna, que o nosso querido príncipe se acha hospedado em sua casa. Bem sabe que não há Pomietok de Dukanova, de pais a filhos, que não tenha tido um teatro. Tomamos informações e viemos a apurar que existe algures um armazém atulhado de cenário velho e um pano, e fatos até. O príncipe esteve hoje em minha casa, mas se quer que lhe diga, fiquei tão assarapantada com a visita que de todo me esqueceu tocar-lhe em semelhante coisa. Agora, contudo, tencionamos conversar com ele a esse respeito. Há de ajudar-nos, e o príncipe não deixará de dar as suas ordens para que nos remetam toda essa cangalhada. Pois a quem havíamos de encomendar por aqui coisa que se pareça com uma vista de teatro? E daí queremos que o príncipe em pessoa participe da nossa empresa. É necessário levá-lo a subscrever. É para os pobres. Quem sabe se ele se não encarregará até de qualquer papel? É tão condescendente, tão dado. Correria tudo às mil maravilhas. Pois já se vê que aceita um papel. Tanto mais que nada há mais fácil do que induzi-lo a desempenhar, seja que papel for, acrescenta significativamente Natalia Dmitrievna. Anna Nikolaevna não tinha enganado Maria Alexandrovna. Vão chegando de instante para instante senhoras. Maria Alexandrovna quase que nem tem tempo de se levantar para recebê-las e de proferir as exclamações da praxe em semelhantes casos, exigidas pelas conveniências. Não me afoitarei a descrever uma por uma as visitantes. Direi apenas que cada uma delas desfecha insidiosa olhadela para a dona da casa, todas elas denunciando na fisionomia ávida impaciência. Entre as nobres damas, mais de uma até, concorria ali na expectativa de presenciar a qualquer escandalozinho extraordinário. Ficariam desconsoladíssimas se não desse o dito escândalo. Exteriormente, desfaziam-se em amabilidades. Maria Alexandrovna, porém, estava armada para a luta. Choviam perguntas a respeito do príncipe, naturalíssimas, todas elas, na aparência. Mas por detrás de todas, lá estava uma alusão. Serve-se o chá. Sentam-se todas à mesa. Apodera-se do piano um grupo. Zina, ao convite de tocar ou de cantar, responde muito seca que se acha incomodada. A palidez do rosto abona-lhe, aliás, a veracidade. Segue-se um tiroteio de perguntas simpáticas, e isso mesmo dá motivo para uma alusão. Indagam notícias acerca de Mozgliakov. É a Zina que são dirigidas. Maria Alexandrovna não tem mãos de medir. Acha-se presente a um tempo em cada canto da sala. Ouve tudo o que dizem as visitantes, suposto sejam mais de 10. Responde a quanta pergunta lhe dirigem, sem ter necessidade de remexer as algibeiras à procura de palavras. Está toda ela a tremer com o sentido na Zina, e muito admirada por esta não sair da sala, conforme é seu costume em tais ocasiões. Notam também a presença de Apanassi Matveitch. Por via de regra, fazem escárnio dele para melindrarem Maria Alexandrovna na pessoa do marido. Hoje, porém, tudo é quererem sacar as palavras do bucho ao tão singelo e franco Apanassi Matveitch. Maria Alexandrovna, inquieta, não tira os olhos do marido, colocado em estado de sítio. Ele responde a todas as perguntas, com uns modos tão entalados e pouco naturais que é de uma pessoa se derramar. Maria Alexandrovna, não há quem saque uma palavra a Apanassi Matveitch? Exclama uma caçapa de uma dama, com uns olhos vivos e uns ares de intrepidez, como quem não tem medo seja de quem for, e se não atrapalha com coisa nenhuma. Veja se lhe diz que seja mais delicado com as senhoras. Ainda estou para saber o que é que ele terá hoje, responde Maria Alexandrovna, toda ela sorrisos, e interrompendo a sua palestra com a Anna Nikolaevna e com a Natalia Dmitrievna. Não está nada expansivo. Aqui estou eu que ainda não fui capaz de lhe ouvir uma palavra. Por que é que não respondes a Felissata Mikhailovna, Atanásio? Que foi que lhe perguntou Felissata Mikhailovna? Mas minha mãezinha, tu não me recomendas? Inseta Apanassi Matveitch, assarapantado, desnorteado. Neste ensejo, está especado ao pé do fogão aceso, com o dedo polegar enfiado no bolso do colete, em atitude pinturesca, e a chuchurrebiar o seu chazinho. Atrapalham-no as perguntas das senhoras. Põe-se corado com a alcândida donzela. Porém, ainda bem não encetar a própria justificação, eis que topa com uns olhos tão irritados da consorte furibunda que fica petrificado de terror. Sem saber o que há de fazer e desejoso de remediar a asneira e reconquistar a estima de Maria Alexandrovna, engole um golo de chá. Mas o chá está a ferver. Apanassi Matveitch escalda-se, engasga-se, toma-se de um frouxo de tosse e pisga-se da sala para o quarto, deixando banzada toda a assembleia. Perceberam tudo, e Maria Alexandrovna nem põe em dúvida o estarem cabalmente informadas as suas visitas e o haverem se congregado em sua casa com um intuito malévolo. É perigosa a situação. Podem muito bem obrigá-lo a descoser-se, enredá-lo na própria presença da mulher. São capazes até de carregar com o príncipe e de o malquistar com Maria Alexandrovna. Em suma, cumpre contar com o pior. A sorte reserva à nossa heroína ainda outra prova. Abre-se a porta e dá entrada o Mozgliakov, a quem ela supunha em casa de Borodoniev. A previdente senhora estremece, como se o que quer que fosse lhe houvera trespassado o coração. Mozgliakov para nos umbrais da porta, um tanto intimidado, e põe-se a examinar a assembleia. Não consegue dominar o sobressalto a ler-se-lhe no semblante. Ai, meu Deus! Pavel Alexandrovitch! Exclamam diversas vozes. Ai, meu Deus, mas é o Pavel Alexandrovitch! E a senhora dizer-nos, Maria Alexandrovna, que ele a estas horas devia estar em casa do Borodoniev? E a dizerem que estava escondido Pavel Alexandrovitch, lá em casa do Borodoniev? Ladra Natalia Dmitrievna. Escondido? Repete Mozgliakov com um sorriso contrafeito. É um tanto esquisita a expressão. Queira perdoar, Natalia Dmitrievna. Eu não me escondo, nem tenho motivos para me esconder, seja de quem for. Acrescenta, vibrando significativo olhar a Maria Alexandrovna. Estremece Maria Alexandrovna. Ora esta. Querem ver que se insurge também este Bonifrate? Diz consigo, a examinar Mozgliakov. Não faltava mais nada. Será verdade, Pavel Alexandrovitch, que está reformado das suas funções? Arrisca a atrevida da Felissata Mikhailovna a olhar para ele irônica. Reformado? Reformado de quê? Foi apenas transferido. Tenho meu lugar lá em Petersburgo. Responde com secura Mozgliakov. Ainda bem, e desde já o felicito, continua Felissata Mikhailovna. Tivemos um susto por sua causa, quando nos disseram que andava a ver se arranjava um lugar em Mordassov. Que lugares por aqui são um pouco estáveis. Pavel Alexandrovitch, de um dia para o outro apanha-se uma demissão. A não ser que se trate de um lugar de utitel, para ir em qualquer escola comunal. Esses têm férias, observa Natalia Dmitrievna. É tão transparente a alusão, tão grosseira, que a própria Anna Nikolaevna assoma-lhe o rubor às faces e pega as cotoveladas à peste da amiga. Persuadem-se, então, que Pavel Alexandrovitch seria homem para marchar nas piugadas de um reles utitel? Insiste a Felissata Mikhailovna. Pavel Alexandrovitch, sem saber o que há de dizer, volta a costas e dá de rosto com Apanassi Matveitch, de mão estendida para ele. Mozgliakov, Alvar, não aceita a mão do conselheiro e faz-lhe rasgada contumélia, com pretensões à irônica. Acerca-se da Zina e, mirando-a afito, socina-lhe. É a culpada de tudo isto. Mas espere, e ainda esta noite verá se eu sou ou não sou um asno. Esperar? Eu? Como se já se não estivesse vendo o suficiente, retruca a Zina, muito de rijo, a medir com uns olhos desdenhosos o recém-rejeitado. Mozgliakov precipita a retirada, espavorido pela expansão vocal da donzela. Vem de casa do Borodoniev? Resolve-se por fim a perguntar Maria Alexandrovna. Não, venho de estar com meu tio. Com seu tio? Esteve com o príncipe? Ai, meu Deus! Com que então o príncipe já está acordado? E a dizer-nos que estava ainda recolhido? Acode Natalia Dmitrievna a enterrar pelo chão abaixo Maria Alexandrovna com os olhos em que transluz ódio e triunfo. Não lhe dê cuidado. O príncipe, Natalia Dmitrievna, replica o Mozgliakov, está acordado e, graças a Deus, recuperou as suas faculdades. Tinha bebido uns copitos a mais ontem em sua casa e acabaram aqui de o toldar de todo, de modo que se lhe tinha varrido completamente o tino. Bem sabe que está um tanto fraco de cabeça. Agora, contudo, eu e ele tivemos uma conversa e está com juízo no seu lugar. Não tarda por aí meia hora, Maria Alexandrovna, para lhe dizer adeus e lhe dar os agradecimentos pela sua franca hospitalidade. Logo de madrugada vamos até a charneca. Tenciono acompanhá-lo até Dukhanovo, a ver se lhe evito para aí algum tombo, como aquele que hoje apanhou. Voltará a colocar-se ao abrigo do broquel da Stepanida Matveievna, que a estas horas já deve ter regressado de Moscou. Ele não tornará a consentir o expor-se outra vez aos riscos de uma jornada. Isso lhe asseguro eu. E o Mozgliakov, maligno, a examinar Maria Alexandrovna, embatucada e estupefata. Pesa-me o ter de confessar que, pela primeira vez na sua vida, sente medo a nossa heroína. Retira-se amanhã? Mas então, como assim? Indaga de Maria Alexandrovna a Natalia Dmitrievna. Como assim? Repete Anna Alexandrovna, pasmada. Como assim? Efetivamente, ecoam outras vozes. E nós a julgarmos que... É extraordinário, na verdade. A dona da casa nem atina sequer com o que há de dizer. Eis que, de súbito, é atraída a geral atenção por um episódio da mais extraordinária excentricidade. Ouve-se, na salita contígua, um alarido de vozes, de exclamações, e rompe por ali dentro a Sofia Petrovna Karpukhina. A Sofia Petrovna é sem discussão possível a mulher mais original em toda Mordassov. É original a ponto que tiveram que a excluir da sociedade. E cumpre advertir que ela, regularmente, às 7 horas, despacha sua merenda e que depois de a despachar, fica sempre numa disposição de espírito mais que muito emancipada, para não irmos mais longe. E é nesse estado exatamente que ela efetua em casa de Maria Alexandrovna tão inesperada aparição. E esta? Com a senhora é sempre assim, Maria Alexandrovna! Berra ela, estrugindo a tudo. Isto será modo de proceder para comigo? Não se assuste, vim aqui de corrida, nem me sento sequer. Vim de propósito para saber se é verdade aquilo que me disseram. A senhora a dar bailes, banquetes, e neste meio tempo, a Sofia Petrovna para ali a um canto, em casa, a consertar as meias. A senhora a juntar em sua casa a cidade em peso, menos a mim. Comigo, dantes, tudo era minha amiguinha, meu anjo. Quando lhe conveio saber o enredo que a Natália Dmitrievna a seu respeito e do príncipe andava a tecer, e vai senão quando a Natália Dmitrievna, de quem a senhora, hoje mesmo, como ela, aliás, diz da senhora, disse cobras e lagartos, está para aí, amezendada na sua soirée. Não se assuste, Natália Dmitrievna, passo muito bem sem o tal seu chocolate de 2 copecks cada pau. Eu, quando me apetece beber seja o que for, lá em minha casa não falta. Graças a Deus, tomara a senhora. Bem se vê, observa Natália Dmitrievna. Ora, vamos, Sofia Petrovna, exclama Maria Alexandrovna, afogueada de despeito. Que é que tem? Sossegue. Não lhe dê cuidado a minha pessoa, Maria Alexandrovna. Estou ciente de tudo, guincha com a voz de pipia Sofia Petrovna, a qual fazem cerco as visitantes, que não cabem em si de contentes com o escandalozinho. Estou informada de tudo, e foi lá a sua Anastácia quem me pespegou, tintim por tintim. A senhora pregou uma camueca ao tal príncipe, e tanto apertou com ele, até que lhe pediu em casamento a sua filha, que já nem tem quem a queira. E a senhora a ver-se já toda emproada, a julgar-se uma duquesa com manto e tudo. Pfu! Não cuide que me mete medo. Tenho visto muitas duquesas, e aqui onde me vê, sou coronela. Ah, a senhora então nem sequer me convidou para a boda. Cá por mim, escarro-lhe em cima. Tenho muito com quem lidar, tomara a senhora. O ponto está que eu queira. Vá ouvindo. Ontem jantei eu com a princesa Zalikvatskaya, e por sinal que até o comissário principal, o Kuroptkine, me pediu em casamento. Estou me ninando para o teu salsifré. Pfu, arreda! Escute, Sofia Petrovna, responde Maria Alexandrovna fora de si. Fique sabendo que assim ninguém se atreve a pôr pé numa casa decente. E nesse seu estado de mais a mais, se me não favorece desde já com a sua ausência, obriga-me a apelar para... Nem sei, chama os criados para me porem no olho da rua? Não lhe dê cuidado, sei muito bem o caminho. Adeuzinho, case lá a sua filha com quem muito bem quiser. E a senhora, Natália Dmitrievna, escusa de se rir à minha custa. Eu cá, ao tal seu chocolate, só se lhe cuspir dentro. Ela convidava-me lá, isso sim. Não, que lá em minha casa não há quem dance o casachok diante de príncipes. E lá a senhora também, Ana Nikolaevna, de que é que se está a rir? O seu Sutilov partiu ainda agora uma perna, e lá o levaram em charola para casa. Há de lhe fazer falta, já se vê. Pfu! E a senhora, Felissata Mikhailovna, se não avisa aquele calcanhar rachado do seu Matveka, que se torna a consentir que a sua vaca esteja todos os santo dia aos berros debaixo da minha janela, parto-lhe as pernas, ao tal seu Matevska. Adeuzinho, Maria Alexandrovna, a bom entendedor, o resto já se sabe. Saúde! Some-se a Sofia Petrovna. Desata toda a gente a gargalhada. Maria Alexandrovna ficou entupida de todo. Estou em dizer que beberia a sua pinga, diz a Natália Dmitrievna muito de mansinho. Você já se viu semelhante desaforo? Abominável criatura! Sequer ao menos fartamo-nos de rir. Que chorrilho de inconveniências! É ela abrir a boca. Passa fora! Mas que queria ela dizer com as tais bodas? Indaga em ar de mofa Felissata Mikhailovna. É temível, exclama Maria Alexandrovna. E são uns monstros deste calibre que andam para aí a desacreditar a toda a gente com a estúpida linguarice. E sabe o que lhe digo, Felissata Mikhailovna? É que me não admira que umas fofias assim sejam recebidas na nossa sociedade, quando, o que é ainda mais para admirar, a gente que a elas recorra, que lhe dê ouvidos e que lhes dê crédito. Cambada! O príncipe! O príncipe! Gritam a uma. Valha-me Deus, o príncipe! Graças a Deus! Até que enfim vamos ficar sabendo a verdade. Fim do capítulo 12.